Arara, well, as the part of me, I'm very interested in buying some of these specimens and bringing them to my home in America. How much does one of these cost? Would you please put in mind to show me one of these? I'm very interested in this, and I have dollars. Vendeu pra gringo periquito por arara, sumiu dizendo que era guariba, papagaio como se fosse tucano. É aqui a pira capivara, vendeu pra gringo periquito por arara, sumiu dizendo que era guariba, papagaio como se fosse tucano. É aqui a pira capivara, quem é de areia, que é feito de areia, quando bate o vento a mula pica. Me pague o que tu me deve. Ô caminha, toda nova não se cobra. Zé Areia, ela é tão velha que sem juros não serve. Eita caminha, toda velha não se paga. Toda nova não se cobra. Toda nova não se cobra. Toda nova não se cobra. Essa jandula agora diga se o cabra não tem a manha. Olha essa pancada aqui, olha essa jandula. Eu disse, olha essa pancada aqui, olha essa jandula agora diga se o cabra não tem a manha. Olha essa pancada aqui, olha essa jandula agora diga se o cabra não tem a manha. Yes, I won't sell some of these. Pra curarara, dizendo que era guariba, papagaio como se fosse tucano. É aqui a pira capivara, vendeu pra gringo periquito curarara. Sumiu dizendo que era guariba, papagaio como se fosse tucano. É aqui a pira capivara, linha de areia, que de areia, que o pato foi da mula pica. Zé Areia, cuide logo, me pague o que tu me deve. Ô caminha, toda nova não se cobra. Zé Areia, tão velha que sem juros nem serve. Eita caminha, toda velha não se paga. Toda nova não se cobra. Toda nova não se cobra. Toda nova. Agora diga se o cabra não tem a manha. Olha essa pancada aqui, olha essa jandila. Agora diga se o cabra não tem a manha. Logo, volta mais não. Nunca mais vai ver esse dinheiro, esse gringo fera. Tá rolando?